Seja bem-vindo à Dimensão 42. Coração tá gelado, a maldade na mente. Vários falam a verdade, mas tu gosta de quem mente. O certo te sufoca, o prazer tá no erro. Tu não consegue me esquecer, isso te causa um desespero. Não sou Jorge Mateus pra sossegar, vivo naquele pique. Fala galera, beleza? Aqui é James e não há bandeira grande o suficiente para esconder a vergonha de tantos policiais. Fala galera, beleza? Aqui é a Letícia e que a luz do ar nos segue inspiração. É isso aí, estamos reunidos aqui mais uma vez hoje com Letícia Majales para estrear um novo quadro que ainda não tem nome, mas a ideia é mais ou menos a seguinte: tanto eu como a Letícia vamos indicar para vocês músicas. Além da indicação, vai ter 30 segundos de música, mais argumentos, teses, debates, tudo para tentar convencer você de ouvi-las. E-mail. PH tá fácil, que o pai tá fácil. É nóis. É isso aí, Letícia, vamos para mais uma semana de e-mails e caneladas. Vamos. Você sabe qual é essa parte do programa, né? Sei, é a parte que a gente checa na nossa caixa de e-mails. E tem alguma coisa na nossa caixa de e-mails? Não. Por quê? Eu não sei. Porque, bem, eu vou explicar aqui, é a terceira vez que a gente faz essa piada, mas... Seguinte, todos os programas que a gente tá gravando ainda não foram ao ar. A gente mostrou pra alguns colegas e tal, e a gente não pediu pra eles mandar e-mail. Então, por enquanto, não vai ter e-mails. Quem odeia e-mails, felicidades. Quem gosta de e-mails, foi mal aí. Então, voltamos para a programação normal. Aumenta o som, DJ. Maneirite, moleque, fute, grafite, splat, pumps, hoje beat. Fazendo as honras da casa, Lê, você começa indicando aqui uma música pra gente. A música que eu vou falar é de um grupo chamado BTS. Eles são de um gênero musical chamado K-pop. Certo. Antes de você entrar na música, tem como você falar pra gente um pouco sobre o que é K-pop? Claro. O K-pop é um gênero musical originário da Coreia do Sul, que se caracteriza por uma grande variedade de elementos audiovisuais. As canções, elas abrangem estilos de gêneros incorporados ao ocidente, como pop, rock, jazz, hip hop, e também tem elementos da música eletrônica. É uma dúvida. Assim, eu ouvi uma vez uma pessoa definindo que K-pop era tudo que tocava na Coreia do Sul. Por exemplo, se, sei lá, hoje chega um dia lá, Aviões do Forró, em coreano, e começa a tocar forró, isso é K-pop? Não. pode dar essa conotação, né, porque é a música popular da Coreia, mas assim como aqui no Brasil a música popular brasileira, não é qualquer música que a gente escuta, não é um samba, um funk, lá também não tem esse sentido, eles têm outros gêneros musicais. Então, vamos falar da música que você escolheu, a primeira? O nome da música que eu escolhi se chama Alien 52. Essa música, ela fala de uma baleia, que diferente das outras, ela emite o seu canto numa frequência de 52 Hz. Enquanto o canto das outras baleias é muito inferior a isso, não chega nem aos 40 Hz. Impossibilitando ela de ser escutada pelas outras baleias de sua espécie, sendo conhecida como a baleia mais solitária do mundo. Tadinha. Que vacilo, mano. Pois é. É difícil a vida. O nome da música é uma junção da palavra whale, que significa baleia em inglês, e alien, dando a ideia de que, por essa baleia ser diferente de todas as demais, ela seria uma alienígena. E o número 52, obviamente, aos hertz que ela emite. Os garotos, eles se comparam a essa baleia. No começo, eles eram apenas garotos gritando na multidão, sem serem realmente ouvidos. Era só mais um, entre vários. É, entre vários nesse ramo musical, né? Tentando conquistar o seu lugar, a sua fama. Como era um ideal que só eles tinham, ninguém mais entende esse ideal. É quase como se fosse outra frequência, certo? Isso, exatamente. Mas eles não desistiram desse sonho. E agora o mundo inteiro pode escutar eles, né? Eles são aí como influência mundial no ramo da música, né? Só esqueceram de falar pra baleia que ela... De popularizar, né? Fala, pessoal, vocês já ouviram a minha frequência hoje? É. Sei lá. Tipo, sabe, testemunha de Jeová, bate de porta em porta. Fala. E aí, galera, beleza? Tem um minuto pra palavra da baleia, diferentona? Tá. Piada sem graça. Por mais árduo que o caminho seja, e ainda que você o tenha que percorrer sozinho, nunca desista de seus sonhos, porque um dia você poderá ser escutado. É a ideia principal da música, e inclusive, essa é a ideia principal de muitas músicas do BTS. Eles sempre tentam transmitir isso, nunca desista dos seus sonhos. E por isso, muitos jovens se identificam com eles, por isso eles estão em alta hoje, né? Até porque eles ganharam um prêmio da Billboard. O Justin Bieber tem ganhado esse prêmio 6 anos seguidos, e esse foi o primeiro ano que ele foi desbancado por um grupo coreano. Foi a primeira vez em história. Não somente outro grupo, como outro grupo oriental. Olha só que bizarro, cara. É outra realidade. Mais algum argumento? Alguma tese? Não. Não? Vamos ouvir 30 segundos da música, então? Muito bem. A minha primeira música que eu vou indicar aqui pra vocês ouvirem hoje se chama Pão. É do grupo Bonde do Metaleiro. Pra quem não sabe, é uma banda que o Calouro Monteiro, metaleiro, do YouTube, que já foi do Mamilos Molengas. Essa música pertence ao segundo álbum dele. E trata mais ou menos de falar como que fala pão na cidade de vocês. É um trecho da música e é realmente isso. Letícia, não sei se você sabe, mas não é em todo o Brasil que as pessoas chamam aquele pão do café da manhã de pão francês. Você sabia, por exemplo, que no Pará eles chamam de careca? Não, realmente deixa um. Eu não sabia, mas no Rio Grande do Sul, tanto é que tanta gente faz piada, né? Sobre o cacetinho. É verdade. E é legal que essa música, assim, primeiro, ela tem uma batida legal, assim, é gostosa de ouvir, tem um ritmo da hora. O Calouro Monteiro é quem faz todas as linhas de instrumentos, bateria, baixo, guitarra, sample, vocal, etc. Ele que compõe as músicas e escreve a letra. E é legal que as músicas dele, além de ter essa batida legal, claro, sempre voltada mais pro metal, ele trabalha muito com humor. As músicas dele são muito chistosas, só que o legal é que, diferente de muitos humoristas por aí, ele não ataca nenhuma minoria, sabe? Vamos falar, não, hoje vamos usar gordo. Não, vamos falar de preto. Ele sabe trabalhar com humor, sem ofender ninguém. Isso que é o bacana dele, sabe? É um cara muito humilde e tal. Já tá no segundo disco dele, tá arrebentando no YouTube, todo dia vídeo novo. Uma coisa que é muito interessante dele também é que ele pega funk e transforma em versão metal. Também faz muita paródia. É um canal muito legal de acompanhar pra quem curte metal. Tá aí, é isso. 30 segundos pra vocês de pão. A segunda música que escolhi também é do BTS, fazer o quê, né? Depois, se você entra no K-pop, é impossível você sair desse vício. É, nem me fala. Pôster pela casa inteira, Lu. Mentira. Bom, como eu já falei, eu gosto muito de BTS, porque as músicas dele têm um sentido. Você escuta e você sente parte daquilo, até porque é voltado pro público jovem, né? E como todo jovem que tá aí perguntando qual é o seu lugar no mundo, várias crises existenciais, quando você escuta a música, você se identifica com isso e é mais fácil de suportar esse peso, né? Bom, No, sonho acabou. Não há tempo para respirar. Escola, casa e computador. Isso é tudo o que temos. Vivemos a mesma vida e temos que nos tornar o número um. Para nós, é como uma vida dupla entre sonho e a realidade. E é disso que se trata a música No do BTS. Eles incentivam e aconselham a gente nunca desistir dos nossos sonhos, assim como eles nunca desistiram e hoje estão reconhecidos, né, mundialmente. E No é mais uma música com o propósito de nos questionar, porque temos que seguir o desejo dos outros e não os nossos, não sermos o que nós realmente queremos ser. Porque eu tenho que estudar pra medicina, sendo que eu quero ser, sei lá, uma dançarina, porque minha mãe me falou. E porque a gente tem que seguir um padrão da sociedade, não tem sentido. E no refrão eles dizem, todo mundo diga não, isso não vai funcionar mais. Não seja capturado pelo sonho dos outros. E essa é a principal essência do BTS. Inclusive, às vezes nem porque o pai foi, muitas vezes, sei lá, porque o pai não conseguiu, ele quer que o sonho dele seja realizado através do seu filho. Sei lá, se ele não conseguiu entrar numa faculdade pra advogado, ele quer que seu filho siga os sonhos, quer que ele seja feliz, ou então que seja bem-sucedido, mas não tem só esse caminho. Sei lá, o ser bem-sucedido é ganhar muito dinheiro, ou é estar feliz com o que você está fazendo? Ah, A minha próxima e última música é de uma das minhas bandas de metal favoritas. Pessoal que não curte metal, desculpa nessa primeira edição, mas realmente eu achei que valeria a pena pôr essas duas músicas pra falar de início. Nas próximas edições a gente vai tentar abordar outros gêneros, mas sim, então... Que não seja K-pop também, né? Enfim, essa música se chama Halo on Fire, é da banda Metallica. Não sei se vocês já ouviram falar, é uma banda que tá aí há 35 anos de carreira. O interessante dessa música, assim, é que na verdade, se fosse por mim, eu não poria só essa música. É que recentemente, o Metallica lançou um novo álbum, chamado Hardwire to Self-Destruct, em inglês, ó. Top! Aprendi no WhatsApp, ela já vai. É um álbum que estava sendo planejado há quase 7 anos, desde que o Metallica tinha lançado o último disco deles, o Death Magnetic. Já se especulava um novo álbum, só que assim, durante muito tempo ficou só no papel, sabe? A banda veio com outros projetos, veio com filme, foi tocar na Antártica, foi fazer a turnê dele, sabe? Os caras têm 50 anos nas costas e faz 300 shows no ano. Mas enfim, então, esse álbum tava sendo muito esperado e parecia que nunca ia sair do papel. E na verdade tinha até o pessoal falando que mesmo que saísse, não ia ser grandes coisas. Porque desde aquele álbum de 2003, o Senanger, o pessoal já tava falando que o Metallica tinha acabado, que já não sabia mais escrever música e tal. Eu particularmente gosto muito desse álbum, o Senanger. É que ele é muito diferente de tudo que o Metallica já tinha tocado. E acho que é válido dessa mudança na banda, sabe? Não precisa tocar pra sempre a mesma coisa. É legal inovar, só que muita gente não aceitou. E realmente, o Senanger foi, se não me engano, um fracasso de venda e tal. A banda tava numa fase merda, tava... Nossa, os caras tava na pior, tinha saído baixista. E a banda foi se afirmando pouco a pouco, sabe? Os pais que ouviam Metallica quando era adolescente mostraram pros seus filhos. E isso meio que voltou, sabe? O público que ouvia Metallica mudou, mas curtindo a mesma pegada. Saiu o álbum, finalmente. E, meu, chutou bunda de geral, sabe? Todas aquelas pessoas falando que Metallica já tava ferrado. Que, embora o Death Magnetic tenha sido um álbum bom, Metallica já tinha escrevido coisa melhor, que o EP que saiu depois do álbum Death Magnetic era bem meia boca e realmente não trazia toda a essência que Metallica era capaz de fazer, mas esse álbum meio que foi uma síntese de tudo que Metallica é capaz. É uma música mais foda que a outra, mais de uma hora de pura adrenalina, de pura energia, que é isso que o Metallica transmite, sabe? O cara tem 50 anos e parece adolescentes quando estão no palco, sabe? Os caras arregaçando, 2 horas de show e com energia, não sei o que os caras cheiram de verdade. E bem, eu escolhi essa música por 2 motivos. Primeiro que ela é sensacional, ela é uma elevação, sabe, de expectativa do começo ao fim. Você já começa a ouvir, você já fica curioso pra saber. E a música vai evoluindo dentro dela mesma e tal. Até que chega no ápice e ele não é menos que o resto da música, sabe? Ele continua foda. O solo no final é inacreditável, é de fazer você querer banguear onde quer que esteja. Uma vez eu banguei no circular da USP às 6 da manhã, não tenho vergonha disso. Bem, é legal também a letra da música. Eu não sei muito bem, porque muitas letras do Metallica são dúbias. Mas se não me engano, essa música fala com relação aos nossos medos. Medo que cada um tem, sabe? E a maneira como lida. Como, num primeiro momento, o medo te controla a tal ponto que você fica submisso a ele. Mas que você tem que ser mais forte que seu medo. Que você tem que acabar com ele. E realmente, eu acho que tem um pouco a ver com o clipe. O clipe da música começa com uma moça acordando e ela tá com um dos olhos roxos. Você não entende muito bem, sabe? Você nunca viu aquela moça na vida e tal. E ela vai andando pela cidade, tentando se esconder, sabe? Aparece várias pessoas no vídeo, passando por ela, e ela meio que se encolhendo e tal. E você entende que é uma pessoa medrosa, com pouca autoconfiança. E ela vai andando pela cidade. Mano, o que essa mulher tá fazendo? Até que ela chega num galpão, que é pique clube da luta, sabe? E todas as pessoas que apareceram no vídeo encararam ela, fazem parte do clube. Então passa, sei lá, o cobrador de ônibus, passa o advogado, passa o bancário. E todos em sua vida no dia, normal. E de noite vão pro clube da luta e lutam entre si e tal, valendo dinheiro, pá. E ela vai arregaçando geral, mano. Muito louco, sabe? Que assim, aquela menina medrosa, no primeiro momento, tá ali batendo num cara que é, sei lá, 3 vezes o tamanho dela. Eu não lembro direito do clipe, mas se não me engano, no primeiro momento ela vence várias lutas, até que chega no chefão e ela perde. Daí volta todo o ciclo de novo. Ela acordando, cuidando dos machucados da noite anterior, indo até o local e lutando de novo. Se não me engano, ela vence no final. E é bem legal o clipe, ele é todo preto e branco. E tem alterna entre cenas da banda tocando no local e várias fãs ao redor deles, que eu fiquei com muita inveja, que eu queria estar ali no meio. Meu, vale muito a pena ouvir essa música, de verdade. 30 segundos então? Lê, você tem alguma consideração final? Bom, eu queria falar só um pouquinho mais, né? Um pouquinho sobre K-pop. É muito interessante, sei lá, pesquisar sobre esse gênero. Não ver só o BTS, como foi o que eu trouxe aqui, mas também, você estava falando aí do Metallica, do vídeo e tudo mais. Uma coisa muito legal no K-pop também é que eles têm coreografias, assim, muito difíceis, muito interessantes de ver. Realmente é um espetáculo à parte ver toda a performance. Eu não sou muito fã do gênero, mas tenho que admitir, tenho que tirar o chapéu para esses caras. Realmente, coreografia muito inacreditável. É tudo muito sincronizado e são passos que você fala assim, caraca, cara, é humanamente possível. E realmente, vale a pena ver espetáculos ao vivo dos caras. Sim, e também eu vejo muitas pessoas falando, ah, que tipo, pegou é modinha, não sei o que lá, e só fala assim, sem saber, sem conhecer, né? Mas uma coisa que ela deveria ser de conhecimento, esses caras, mano, eles entram na empresa, eles passam anos treinando, tem gente que passa 7 anos treinando só pra poder, como eles falam, debutar, né? Nessa indústria musical. Debutar é como estrear, né? É, eles passam anos treinando música, dança, eles também atuam, eles têm que saber atuar, é pacote completo. E tem muitos que escrevem as próprias músicas, as composições, fazem as suas coreografias. E é um trabalho sensacional, você vê um vídeo, é muito bem feito tudo, você vê as danças e também os elementos dos vídeos, né? Realmente surpreende. Sim, é engraçado isso, porque assim, a cultura ocidental no geral tem muito preconceito ainda com tudo que vem do outro lado, né? Ali do Oriente. Eu levei muito tempo pra tentar entender isso, que, sabe, não é porque é diferente que eu não posso gostar. Não é nem questão de gostar, mas saber tolerar, sabe? Respeitar a gente que gosta. É porque, assim, no primeiro momento é tudo muito estranho. Não é que é tudo muito estranho, é só diferente, sabe? São outros hábitos, são outros costumes. E realmente, assim, tem que parar pra entender que, mano, é um trabalho fudido, velho. Assim, é muito tempo, os caras se aplicam muito, os caras se dão pelo trabalho, sabe? Por que que a gente não pode, sei lá, simplesmente respeitar uns caras que estão duro de verdade? É tão diferente, sei lá, do cara que passa 5 anos na faculdade estudando números pra ser contador, ou o advogado que fica anos e anos estudando sobre as leis, e ou o cara de letras que passa toda a vida fumando maconha, ou lendo textos, sabe? Pô, mais respeito, mais amor, mais paz nesse mundão aí, gente. De verdade. Ubuntu, caralho. Eu sei que fizeram só 4 músicas, mas eu tento falar de... Tem uma música também do BTS que ela é muito famosa. E foi com ele, com essa música que eles ficaram famosos, que se chama Do. Você vê o vídeo, tá, não tem nada a ver pra você. Ele tem lá um vídeo de policial, parece que estamos numa cena de crime. Mas quando você vê a tradução da letra, uma coisa que eu gosto do BTS também é que ele joga na sua cara. Tem muita gente que julga eles, né? Nossa, cabelo viadinho, não sei o que lá. Eu não nem sabe o que tá acontecendo ali, porque o cara tá falando uma letra, não pesquisa nem nada. Mas essa música que eles falam, que enquanto você tá ali criticando o trabalho deles, ele tá dentro de uma sala de treino, dançando, praticando 6 horas ou mais. Eles praticam 12 horas por dia pra criar o conteúdo deles. Então, o que você fala não atinge eles, porque eles estão ali fazendo o trabalho deles, estão dando o suor enquanto você tá aí sentado atrás de um computador destilando o seu ódio. Não, esse clipe em especial, eu já vi, é sensacional. O plano sequência é sem corte a parada. Tem muitos vídeos desses coreaninhos no geral que é inacreditável, cara. A coreografia, a sincronia, sabe, é tudo perfeito. Um plano de sequência, pra quem não sabe, é como se fosse gravar um vídeo normal, mas sem cortes, sabe? A câmera vai acompanhando e a cena é montada em tempo real. E é muito difícil pra toda uma equipe fazer essa parada, sabe? É muito mais fácil você fazer uma parada com cortes, colocar, sei lá, 20 imagens por segundo do que, sabe, montar todo o plano de sequência, sabe? Tem que estar com o cronômetro tascado na bunda, velho, pra entender, sabe? A parada que isso é, cara. Inclusive, eles gravaram atrás das câmeras sobre a gravação, né? O processo que foi fazer esse clipe. Cara, eles demoraram uns 2 dias e eles ficaram direto, sabe? Eles não foram dormir, não comeram nem nada. É um trabalho do caramba. E você vê na filmagem, eles estão cansados, mas mesmo assim, estão dando duro ali pra ficar perfeito pro público assistir, gostar daquilo e ver o trabalho deles. E é... Então é isso aí, galera. Valeu por ter ouvido até aqui. Desculpa a rasgação de seda pra quem não gosta, mas pau no seu cu. Valeu, a nós. Primeiro tenta conhecer pra depois falar mais. É, K-pop no céu e nós aqui na terra. Valeu, falou, é nóis. Heavy metal na veia. Porra, meu.